2796, confirme efetuando o desvio. Senhora, estamos fazendo um pequeno desvio à direita, vamos passar o través de Puca e já retornamos à rota. Passando uma milha à direita da posição Puca. Azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Índia. Do ponto de espera, chame a torre, o 98, decimal 95, ajuste no zero no 4. Uno 66 bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Uno 095, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame a torre, o 98, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Pátio Índia para o ponto de espera da 10, 10 no 4 e torre 2 mais 5, 10 mais 5. Paulo Salvador, 981 da Rio de Boa, Pátio Espera. Rio 981, táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. 981. Ideal para João Pessoa 049, o Pátio. Azul 2796. Azul 2796, da presente autorizada para o destino. Autorizado destino, 2796. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, aguarda para a cópia. O 2796 vai manter essa proa por mais 20 milhas, senhorita, para evitar formações aqui na 049. E após a proa, possibilidade? Afirmativo, livre desvios após a proa destino azul 2796. 96, obrigado. Estabilizado, tempo 1859. Colôs 39, controle 120.8. 1208, bom trabalho. 1859. Autorizado 59, Kenegão 0114, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 3 nós. Livre pouso, 614, 3259. Decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 160. Arbor 160 informa que não cumpre cruzar o nível 110 antes das 15 milhas. Cliente Avio 2783, mantenha a restrição inferior da carta, submantenha 3 mil pés, aguarde liberação. 3 mil, aguardando liberação 2783. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, número 2, coque, aguarda. Pro corredor Axé, vai fazer um CGL em Serra, Whisky, Delta Lima, ele concedeu o rei. Mike Juliette Romeu, reporte visual com Serra Uísque Delta Lima. Reportar a visual, Mike Juliette Romeu. Autorizada em Rima, decola com Proa Sul, em coordenação com a torre, a 500 pés, transponder 0116, controle 120.8. Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô. Comprou o uísque tá autorizado, só com o PLB novamente. Acionamento e táxi torre no 895, ajuste no 0 no 4. Bom, meu visita ao Jota, prossiga. Autorizado, chame para decolagem da Parra, meu visita ao Jota. Nossa, eu apetei somente a zona 2, mas poderia confirmar a saída para Porto Seguro? Confirme a rota? É, Upper Whisky 50. Da Eulia da Bidev. Obrigado. Continua, Taxi Charlie encontra-se praticado no momento. Alinhamento via Bravo, com a 299. Gente, no aeródromo, o Mike já comeu? Salvador, vento 065 graus com 2 nós. 065 com 2, Mike, já comeu. Essa blusa em forma decolada. Capatão Juliette, Tango Zulu, o Saulo voltando. O Saulo. Direito 121 no ONU, 3859, bom dia. Torre, eu vou no 095, número 2 do ponto de espera, pronto. Deixa eu manter o ponto de espera, vou no 095. Azul 4299, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 050 graus, 3 nós. Dentro de 15 milhas, aí a gente vai poder a prova definitiva. Gente, azul 2796, informe no término de desvio. Vamos lá. 359, estou na Alfa. Tá 3859, táxi de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 3859. Alfa, Tango, Juliette, Tango, Zulu, pronto, cobre. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado Petrolina, nível 100, decola da pistão 07, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, após seguir direto conforme rota. Transponder 5424, controle 120, decima 8. Prossiga. Gente, autorizado a decolagem que comprou a Whisky, reporte fora do solo, Vitor Teoliota. Fora do solo, pro Whisky, Vitor Teoliota. No 095, autorizado a alinhar via Bravo, o gol no 095. Essa é a linha na convencional, gol no 095. Ali mantém, no 095. Ali mantém. É pro 050, senhorita. Cliente 050. Pô, o Whisky chama o controle agora no 20 decimal 8. Ah, controle, seu retorno. Controle, o Papai Romeu vira até o Delta. Tô com uma DLA? mantenha-se em condições visuais 500 pés, confirme intenções. Fama Tebro, Whisky, sem interferência com a 1-0 para sobrevoo na BR-324 na altura do Bela Vista, 500 pés. Mantenha 500 pés na escuta do controle. Escuta permanente, Vitor Hotel Delta. 1-20.8, bom voo. 208, obrigado, no mar. Azul 4299, bom dia. Azul 4299, contato radar na decolagem, via da El, suba para o nível de voo 340. Da 340, via. A John 07 na escuta. Mike Juliette Romeu, confio em posição. Precisa desvio à direita, se possível, pro de Elefa, devido a informações. Confirma a aeronave que solicita o controle. 2783 azul. Autorizado desvio na pro de Elefa, o azul 2783. Tato. Mike Juliette Romeu, confio em posição. Guardião 07, controle. Polo 095, autorizado decolagem, pista 10, vento 050 graus, 2 nós. 0-0, vamos no 0 nós. 2796, 53 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, SUV mantém o nível 190, chame o controle Aracaju na sequência 120.3. Samaracaju 203, muito obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana. Controle, Guardião 07. Guardião 07 é o controle, mantendo aí o corredor axé. Estou informando que na decolagem, quando o senhor for fazer o corredor axé, você tem que passar em cima do farol de Itapuã, senão interfere na final, ok? Sim, ok. Quantas milhas de Salvador? Confirma quem chamou o Sal? É o Oxanéia 6312, muito bom dia. Oxanéia 6312, prepara Puka Transição Caju, número 3, cópia. Ok, preparando Puka Caju, aguardando cópia, 6312. Passeira 2223, autorizado para o tiver questionamento, parte 3, chama táxi. Chama táxi. Ah, confirma o cheque de segurança aí para mim. É, fino, posso porão. Confirme. Controle, bom dia, voo 1095. Voo 1095, contato radar na decolagem, suba via da via Arbor para o nível de voo 360. Arbo 360, voo 095. Então, Elefa, transponder 5423, controle 1-20.8. Está presente, senhorita, ainda vai manter a pro por mais 10 milhas, após boa conquista, o 2723. Gente, após desvios, vou direto conquista. Após desvios, conquista, 2723. Valeu, confirme a aeronave que chama o controle. Guardião 07, visual, bom dia. Guardião 07, tem a frequência livre. Mike Romeu Alfa, aguarda a cópia. Amy? 99. Você consegue coordenar para prejudicar a informação? Aguarde coordenação, azul 4209. Tá. Efetuado CGL em Serra Whisky Delta Lima, vai interceptar paralela sentido Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés. Informa uma aeronave mantendo 500 pés, um Robson 44, nas proximidades de Duna, fica atento. Ficar atento nas proximidades de Duna, na bilateral com o mesmo, Mike Juliette Romeu. Papa Romeu, Victor Hotel Delta, fica atento, a aeronave mantendo 500 pés, um Robson 44, em aproximação à Duna. Autorizando 79, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upazul 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem, curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5445, controle 120, decimal 8. 2783. Relativo, é devido a formações acima da gente aqui, está passando por baixo, mas 15 milhas eu te peço para subir de novo. Gente. Para o controle do Guardião 06. 06. Sente livre, desvios azul 4299, reporte por término. Passarela 2223, acionado para 60, é o POB, 5 horas mais 30, alternando Guarulhos. 2223, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pat 3, Pat 1 e Índia. No ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Nível táxi, passarela. Dado táxi, pode ter sessão para ingresso. O Jurete está no jogo. Controle, bom dia, Guardião 06. Bom dia, Guardião 06. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Reporte visual com local de sobrevoo. A 3179 está autorizado para o pushback acionamento, portão 10, chama táxi. A 3179. Corredor deverá passar sobre o farol de Itapuã. Nesse ponto o senhor está interferindo com a aproximação da 10. Ativo, Guardião 07. Salvador, bom dia, Passaredo 2223, próximo espera pronto. É 6312, está pronto, cópia? Afirma, prossiga. Continuar 6312, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, rota conforme o plano de voo. Transponder 5465, controle 120, decimal 8. Afirmativo autorizado, 350 para Recife, rota conforme o plano de voo. Recolando 10, vai curvar à esquerda após, efetua Puca, Aracaju. A frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder 5465, Xané 6312. Machina 6312, cotejamento correto, chama pronto, no portal 03. Sistema ativa no 03, aposta nessa, pronto. Papa Sango, Juliette, Bravo Delta, confirma o pátio? Com 900 pés, o Guardião 07. Frente, Juliette, Bravo Delta, aguarda a cópia. 500 pés, Guardião 07, confirma a proa ideal para o destino. E 500 pés, em condições visuais, reporte 20 milhas, Salvador. November, autorizado alinhar e manter esse reporte pronto para decolagem. Recruz de November. Romeu Alfa, só estou aguardando o transponder. Lado, pega direito, sentido Sintra. Mais uma milha dentro, sem ser perito controle, mais uma milha. Mike Juliette Romeu mantém 500 pés na escuta permanente do controle. Da presente, se aproximando de Sintra, apenas uma milha da presente na escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Branco paralelo, se aprimado, cruza o setor norte, para retorno de imagem. Palmeu Vítor até o Delta, cruzamento autorizado entre Simbra e Duna, fique atento à aeronave no oposto, mantendo 500 pés. Atento da mesma, Vítor até o Delta. Azul 4299, chame Recife, 13325, alternando 251. Controle Azul 2733 para a subida. Azul 2783, confirme se tem condições de voar Conquista na presente. Já está voando, bom autorizado. Já está voando Conquista, solicita 160, subindo. Gente, Azul 2783, autorizada a subida para o nível de voo 160. Nível 60, 2783. 52 milhas. Após a decolagem, curva à direita na saída da EL, após direto. Nível 110, transponder 2640, controle 120.8. Você via maré, ou no 160. Controle Guardião 06. Liga Guardião 06. Tá lembrando fora da base, era controle de venda de Tira e Norte. Meia, cotejamento correto, confirmo para ver. Max, torre, 1-8-9-5, ajuste no 0-4. Dado a proa do destino, mantenha 500 pés, fique atenção, tráfego, 12 horas, 8 milhas, mantendo 1-6-500 pés, o Guardião 07. Usado táxi via Pátio e Índia. Na Taxi Índia, mantenha a posição e chame a torre, 1-8-9-5, ajuste no 0-4. 0-4, mantém Índia com a torre da 3179. Júlio 66, autorizado o Sérgio, reporte no Taxi Hotel, Olímpios 66. Deixa eu chamar para pouso. Tem a frequência ali. Seu plano de chegar no centro Recife, ok? Como o senhor vai para proximidade de Jacobina, aí foge da nossa jurisdição, ok? Aguarde coordenação. Controle, Gol 905 no centro. Que estou ciente da solicitação do senhor, porém já coordenamos há uns 10 minutos junto à sala de tráfego, ok? Gente, posto com correr risco, vento no aeródromo variável com 0-9, reposta no solo controlado. Papá Romeu, Vitor até o Delta. Reposta lá no solo controlado, Vitor até o Delta. Paredo 2223, contato radar na decolagem, via Arbor, suba para o nível de voo 180. 180, sem restrições, senhorita? Confirme, o senhor não tem condições de cumprir o perfil superior da restrição da carta? Se a senhora nos liberar, agradecemos, senão vamos cumprir a restrição. Gente, mantenha 3 mil pés, passarei no 2223 devido à aeronave em aproximação no setor sul. E nós podemos cumprir a restrição? Cumpra o perfil da restrição inferior, passarei do 2223, mantendo 3 mil pés. Ok, 3 mil pés. Vicente, aguarde para decolagem, aguarde, mantenha alinhada, aguarde para decolagem. Gol 2196, pronto, cópia? Afirmativo. Gol 2196, autorizado por seguro, nível 360, via Uperusque 50. Decola da pistão no zero, após a decolagem, curva à direita na saída da E1, Leda, Bidese. Transponder 5473, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 via Uperusque 50 para Porto Seguro, decola pistão zero, primeira curva direita da El Leda Bidev, 5473, transponda no 208, controle do voo 2196. Voo 2196, cotejamento correto, chama pronto no portal 06. Chama quando pronto, voo 2196. Sala 01, frequência livre. Tá 3304, ready to copy? Ready, go ahead. Tá 3304, cleared to Brasília, flight level 360, via Upslu 17, after according our flight plan route. Runway 10, after the departure, turning right. Arbor departure, Elefa transition. Skok 5471, Salvador approach 120.80. 10-3304 is cleared to Brasilia, fire on the flight level 360, flight plan route. Taking off runway 10, arbor departure, Elefa transition. Skok 5471, departure frequency 120.80. Sound 3304, read the back correct, report you ready for pushback and startup. Broker 3304. Alô, Salvador Rio 981, reporte formação November, autorização Fortaleza. Rio 9811, aguarda para cópia. Claro, poderia adiantar a saída, cara? Negativo aí nada. Confirme a rota? 01-7-3-8. Voo no 160, informa tráfego, posição 2 horas, 24 milhas, rumo Whisky, mantendo 3.000 pés, um Alfa Tango 72. Gente, no 162, está autorizado o procedimento? Desça para 4.000 pés, o voo 1160. 1160, 4.000. O passarelo solicita a coordenação, voa Vitória da Conquista, está presente. Não vai de coordenação. Papá Eco, India, November. Decolou a 03, mantenha submergida até 2.000 pés, submergida até 2.000 pés e chame o controle, 120 decimal 8. Ciente, 1.2.1, quanto é o dia November? Trote Salvador, bom dia, papá Eco, India, November. Papá. Eco India November, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo. 1.0.0. Via Arbor, o Eco India November poderia liberar da restrição, senhora? Negativo, Eco India November, mantém a restrição de 3.000 pés, informa o tráfego. Posição 2 horas, 7 milhas, mantendo 3.000 pés, um Alfa Tango 72 rumo UIS. Quer de manter a restrição de 3.000 pés, Eco India November. 444, controle 120, decimal 8. Mike Romeo Alfa, cotejamento correto, só confirmando pelo B03. Para a decolagem, chame a torre, o 1895, ajuste no 04. Fala do 2196, pushback acionamento no portão 62. O 2196 está autorizado no 62, chama a taxa. Autorizado, tem um ataque, 2196. Ground 10-3-3-0-4, DD Copper request to push back on the gate 7. Sound 3304, stand by to push back and set up. Sound 3304, cleared to push back and set up, gate 07, report to ready for taxi. Clear to push and start, gate 7, 3304. Para decolagem, só passando Juliette com o Zulu. Veículos 66, veículo 06, controle 120-8, no voo. Controle 120-8, 66. Gol 1160, tráfego esperado, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000, essa maré estabilizada no X-Ray, 1160. Passarelo 2223, tráfego superado, livre, subida para o nível de voo 1180. Livre, subida 180, passarelo. Solicita a coordenação final 1160 e aguardando com a conquista, o mais rápido, por favor. Já aguarde coordenação, passarelo 2223. Questionnaire 6311, acione a identificação via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste com 014. Controle Salvador, Olympus 66 após a decolagem. Olympus 66, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 110. Afirma, via Dael, nível 110. Autoriza agora para direto do ponto 1. A ideal seria 130 para a gente. Afirma, o Olympus a proa ideal. Proa 130. Autorizado, Olympus 66. 130. Ok, então, curva à esquerda para 130 para o ponto 1, Olympus 66. Passarelo 2223, nível final 160 autorizado. Suba e mantenha 160. 160, aguardando conquista, passarelo. Salvador, papai, papai, cunha 90, a gente mantém 13.000 pés. Posição, enxame a torre 18.95, ajuste no 04. 104, Índia, na Índia, mantém posição, torre 1895, gol 2190, bom dia. Estabilizado, 1160. Gol 1160, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118.95. 3.5. Papapapá, November, Oscar Romeo, pronto, copy. Gol 1160. Decola da pista no 7, após a decolagem, curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 01121, no controle 120.8. Pouso Max Juliette Romeu. November Oscar Romeu, cotejamento correto, confirma o POB. Vento variável 03 nós. 4.000 restrito livre decolagem da 37 nós. 168 on board, 3 hours and Uberland. Sound 3304, approved taxi via Man Apron and Taxiway India. At the Taxiway India, maintain position and contact tower 118.95 QNH 1014. Clear taxi, Main Apron, India, hold position, contact tower 118.95, thank you, guys. 1160, autorizado pouso pista 10, vento variável 3 nós, então pista molhada, 1160. Levei pouso na 10, 1160. Siga Olympus 66. Solicita agora pro 085. Autorizado Olympus 66 pro 085. Afirmo, 66-085. 3859, pronto, copy. Pronto, 3859. 3859, autorizado Curitiba, nível 340, via Upsul 21. Decola da pistão no 0, após a decolagem, curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5506, controle 120, decimal 8. 3859, autorizado Curitiba, nível 340, via Upsul 21. Então 3859, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 04. Atamos Juliette, temos uma voz de mais 2 minutinhos para a decolagem. Falou, Salvador, 9811 da Rio, pátio 3, pushback, acionamento. Rio 9811, autorizado no Fast 3, chama TAC. Chamarei TAC, 9811. Zulu 2196, por onde não pode esperar 1-0? Zulu 96, alinha e mantém pistão 1-0. Alinha, mantém 2196. Zulu 1160, no solo 1-2, direita, 1-2-1, decima 1 no solo. 3-2-1-2. Guardião 06, controle. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado decolagem, pista 17, vento variável 2 nós. Bravo Delta, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte pronto para decolagem. Marcos 1, 2, 1, 1. Bom, 1, 1, 6, 0, taxa de alfa, reporta antes, taxa de Juliette. Limpos 66, chame defesa aérea na no, nas, nos canais Tango 105, alterna Tango 18. Chama defesa aérea Tango 105, alterna Tango 18, Limpos 66. Controle está 3179, curva direita, proa 215, 30 milhas, formações, próximo a Dayon. Gente, livre desvios, são 3179, após desvios, voa Leda. Após desvios, vai voa Leda, 3179. Salvador, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 100. Via Momo 100 para o Juliette, Tango Zulu. Controle, Eco-90, Eco-90, Eco-90, Eco-90. Baixe coordenação, Papá, Eco-90. Oi, Salvador, bom dia, Papá, Mateo. Tango Tango, Juliette, Vitor. Temos Tango, Juliette, Vitor, dona Prodo, está ingressando no corredor Vera Cruz. É, passando no mesmo teste, vamos agora para ingressar através do para Salvador, no parque lá da Cruz. Confirmei procedente que é aeródromo. Decorado de Serra, Weber, Vitor, Romeu, destino é Fortaleza. Destino Fortaleza. Avião está na proa do... Está no corredor Veracruz, o Tango Juliette. 981 da Rio 3 a bordo, 251, alterna Natal, nosso táxi. Corredores mantendo no 1500 pés. Ou no 1500, quando cruzar através do Paripé, autoriza ingressando no corredor Bom Vinte, viva 300, conforme? Mantenha ou no 1500 pés via corredores, reporte através de Paripé. Passa quatro através de parede, Tango Juliette. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Papa Serra Brava. Solo, não, Zé Vasco. Viva Escavo Romeu, fora do solo, ao 1:06, segue com o plano fraude Tapuã, aguarde transferência. Certo. Time 3304, Horty Shores, runway 10, ready for departure. 3304, clear, line up, and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, time 3304. Passaredo 2223, voe pro incógnito. Corrigindo, passaredo 2223, chame e repita na sequência 1288, alterna 1353. Controle, bom dia, o Mike Romeu. Tá, Romeu, da presente, chame o controle 120 decimal 8 até o regresso. Regresso 120 decimal 8. Controle, o Papa Papa, na Alta da Chão, viu? Primeira nave, chama o controle. A Alta da Chão, meu, em voo local, no Axé, cruzando 700 para 1000 pés, a Alta da Chão, meu. Papa Romeu, novembro, Oscar Romeu, mantenha no 1000 pés no corredor Axé, reporte no Farol da Barra. Porra. Controle, confirma a livre restrição para o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Salvador, bom dia, voo 1184, nível 190, formação aberta. Juliette Tango Zulu, mantenha 3 mil pés devido à aeronave em aproximação, posição 2 horas, 1 a 5 milhas, em descida para o nível 050, cruzando 070 agora, Airbus 320. Sim, já mantém 3 mil, aguardando autorização para prosseguir. Juliette Tango Zulu. Botan 3179, agora para 230, por mais... 40 mil. Cliente livre de view, SAM 3179, informa o tráfego, posição 12 horas, 2, 4 milhas, mantendo o nível de voo 1970, Alfa Tango 73. Copiar, está cruzando 180, na presente, sem o tráfego de equipamento, obrigado. Controle Salvador, gol 2196, da Euleda Bidev. Voo 960, Juliette, portão 10. Juliette, colagem, suba via da El para o nível de voo 360. Para o 360, é possível voar na proa de Leda? Autorizado, Leda, o gol 2196. São 3179, chame Recife 13325, alterna 1251. 1351. É 319, deixa restrito a 4 mil pés, como tráfego posição 11 horas, 6 milhas, mantendo 3 mil pés, um Charlie 402. Gol 1184, acione a identificação via mar e desça para o 050, ajuste no 014. Via 050, 184. Papai, Romeu, Papai Serra Brava, controle? Informação sobremodulada, confirme quem chama o controle. Papai Romeu, Papai Serra Brava, senhorita, bom dia. Bom dia, prossiga. Decolado do Ceará, India, com Índia, tá com proa, tá no CGL de Sierra, Whisky Delta Lima, Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Papa Romeu, Papa Serra Bravo, chefe, seu transponder não recebeu mesmo. Traduziu, senhorita. Patrulha de novembro, Oscar Romeu. Prossiga novembro, Oscar Romeu. Sente novembro, Oscar Whisky, mantenha 500 pés. Chame a torre em 118.95. Novembro, Oscar Romeu. Patrulha de Salvador, bom dia, azul 2590, sente novembro. Oscar Romeu. Transmissão Itapuã, Itapuã, te informo que temos uma aeronave agora pronta para decolagem. Tem como prosseguir cruzando a final da 10 para pouso 17? Está autorizado imediato, está autorizado imediato. Questão da presente, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte girando base para pouso na 17. Novembro, Oscar Romeu. Repassará girando base para 17. Giro vai a Arbo de Passa. I'm on a flight level 360, Arbo de Passa, one possible direct to your left. 3 está autorizado para a direta do Del Rey para o Papa Serra. Aguarde. Cené 6311, desça para 2.000 pés, livre LSXV, reposta habilizada. 2.000, reposta habilizada. Sou 1184, Buena Proa de Tap. Está passando o Guarde. O 2590 informa o tráfego posição 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 130 em descida para o 050, um Boeing 738. Entendi, o 1184 informa o tráfego posição 3 horas, 9 milhas. Rumo Nordeste, cruzando 160 em descida por 100, Alfa Tango 72. Alfa Tango, Juliette, Tango, Zulu, suba para o nível de voo 100. 100, Juliette, Tango, Zulu. Papa Romeu, Tango, Juliette, Vitor, suba para o nível de voo 115. Minha alterna, Guarulhos. Lembra de carro meu, autorizado girar base, ponte final no 7. Observando a rolagem da aeronave, base, baixada e travado para o hotel. Vamos. 1288, alternar no 353, Eco Índia na venda. Para o Papa Serra Bravo, acione o código 0136. 0136. Marco proa norte a 500 pés. Transponder 0137, controle 120.8. Responde, autoriza 500 pés, Serra Uísque Delta Lima, senhorita. Gente, autorizado, mantenha-se em condições visuais 500 pés na escuta permanente do controle, acionado 0136. Manterá na escuta permanente, Papa Serra Brava, acionado 0136, tá? Cuiga GF, 6319. CNR 6311, complexo no procedimento LSXV, chame torre 118.95. 6295, obrigado. Departure 103304, we need to fly direct to your left, but to avoid bad weather heading to Arbor. Clear to fly a level position, turn 3304. Direct your left, turn 3304. Controle, o Gol 2196, pode chamar o centro? Gol 2196, chame Recife no 3325, alterna 1251. 3325251, ótimo trabalho. Tudo aí, Salvador, boa. 9811 da Rio, tá cruzando agora 3000, curva esquerda. E o 9811, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 390. Via Momo 390-9811. Cliente Papá Sierra Bravo, livre TGL, reporte no regresso. Controle, bom dia, Papa Tango de Leste, Bravo Delta, decolona 7, passa 1500 pés. Preferível estacionar. Siga, Juliette Bravo Delta. Afirmativo, decolando a 7.600 pés. Juliette Bravo Delta, cheque seu equipamento, não recebo o transponder. Juliette Bravo Delta, recebo agora o transponder, contato radar, decolagem, suba para o nível de voo 100 via Coral. 100 via Coral, Juliette Bravo Delta. Para prosseguir na descida azul 2590. Azul 2590, desça para o nível de voo 070. 070, azul 2590. Maranato, chama o controle. Mike Romeo Alfa, tem a frequência livre, chame no regresso. Controle Salvador 9811 da Rio, é possível navegarmos Cogibo ou então Dilúvio? Autorizado Cogibo, Rio 9811. Cogibo 9811. Pode prosseguir a descida, voo 1184. Voo 1184, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS X-Ray da pista no 0, reposta avisada. 2000 LS X-Ray no 0184. Azul 2590, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo para 190, azul 2590. 1 no solo 27, direita, 1 do 1, decimal 1 no solo. Direita 2 do 1, obrigado. Tá, Bravo. 3304, contact receive on frequency 128.8, backup 135, decimal 3. 28.8.1353, thank you, guys. Para prosseguir, azul 2590. Azul 2590, desça para o 050. 050, 2590. Salve, Serra Bravo, 95. Autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre, 198, decimal 95, ajuste na 014. Via Índia, quando pronto, 295 para a torre, muito obrigado. Bom dia, chame a 63, 12, 10, 14, ajuste. 963, 1, no posto, ajuste. Coxa 63, 1, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Yes. Dois 590, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Descendo para 3000, com 1014, eu dou 2590. Minha área próxima, 2590. Poder 2590, autorizado decolagem, pista 10, vento variável 3 nós. Livre decolagem, 3290. Azul 2590 para interceptar o localizador, curva direita, proa 080. Direita 080, azul 2590. Jané 6312, autorizado além, manter pistão no zero. Além, manter pistão no zero, pistão 6312. Gente, no 350. Papa Romeu, Tango, Juliette e Vitor, quando possível, ser chamado para pouso. Estabilizado X-Ray 1-0, gol 1-84. Gol 1-84, complete chame torre 1-8-95. 295. Confirme o chamado para o través de Paulo Afonso e o de Marcel. Aguarde. Guardião 06, escuta do controle. Sete. Guardião 06, na escuta do controle. Rio 9811, suba restrito ao nível 370 no limite, em seu limite através de Paulo Afonso. 370 limite através de Paulo Afonso, está cruzando 1-8-0 agora. Rio 9811, chame Recife 12545, alterna 12685. 2545-2685, o 9811. Controle Salvador, bom dia, 3859, saída Arbor. 3859, contato radar na decolagem, via Arbor, suba para o nível de voo 340. Via Arbor para 340, 3859. Via 06 na escuta do controle. Estabilizou o azul 2590. Azul 2590, complete nosso procedimento LS X-Ray, chame torre 1-8-95. 7895, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 2590, estabilizado. 590, continua a aproximação, cheque bem, aguarde pista livre. Vai prosseguir aguardando pista livre, azul 2590, reportar alta. Luísa Bravo, autorizado de decolagem. Na presente, vento no aeródromo 250 graus, 3 nós já pode fora do solo, que é legal no 014, então Luísa Bravo. Siga a Tango Juliette, Vitor. Gente, o Tango Juliette Vitor. Controle Salvador, bom dia. 2-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0- Fuca para o nível de voo 350. Fuca 350, Xanã 6312, muito bom dia, senhor. Xanã 6250, bom dia, senhor. Identificação. Após desvios, voo Imari para interceptar a chegada. Desça para o nível de voo 110. Ajuste 104. Para 104. Confirme por quantas milhas irá efetuar esse desvio. Confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio nessa proa. 40. Controle, o Papa Romeu Tango de Abraço. Aguarde, Tango de Abraço. 1184, no solo, aos 34, direita, 1-2-1, no solo. Direita, 2-1-1-1-1-4. Baixo 8, travou azul, 2590. Aguarde pista livre, azul 2590. Reporte por términos de desvio. Vai, boa tarde. 04. Alfa Juliette, portão 04, ou 1184. Para um sobrevoo sobre terra na Luzão. Estimado de 2 horas de voo. Sou Papa Romeu Tango, Índia Bravo, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Reporte 20 milhas.